acabar com a violência, parar de vender drogas, cara de vender muitas drogas. Sangue bom, está tudo perdido, sem direção, a que ponto chegamos? Você não tem noção, se rendeu, se fudeu, abra toda a obedução. Mesmo sabendo que faz mal, não impôs objeção. Na procura do prazer, você ganhou alucinação, dívida, medo, aflição, então se liga, saca só a vacilação. Você acha que é do crime, se enganou, ladrão, você não passa de um comédia, laranja atual, acho que dá... É normal, o dinheiro é seu, discurso filosofal, acorda pra vida, preto, bolsão, é isso que a elite quer. Mais um marginal assalariado, satisfeito com futebol, carnaval, enchente, mal político, lei virtual, sexo, TV anti-educacional. 2001, dê adeus à ditadura, contra a doença do sistema, RAB, a cura, foca chata, fumaça, não lhe traz informação. É só plim plim, dá dois, dá dois. Tirinho, tirinho, ha, a bang bang, pau pau. É só plim plim, dá dois, tirinho, tirinho. A bang bang pau pau. Conspiração abolicionista, rima, alarmista, objetivos, é. É se tu lutas, tu conquistas. Agora fica com essa ideia de americanista. Vai comprar sempre a prazo, que poderia ser sempre à vista. Já foi a época do Matulele capoeirista. Hoje tem que ser trabalhador, malabarista, pra fugir do esquema ditador, nazi, fascista. A verdade é pessimista, zé. Otimista, quer ver eu ficar doente? É saber que tem gente da gente, zé. É quem explora a nossa gente. Chama os moleques de zé, de louco, delinquente, o criador do problema. Acha que é decente, rimador, prepotente. Eu sou reagente, não me preocupo com dinheiro. Sou do tipo servente, voluntário, que se alimenta do sorriso deficiente. No partido do bem, eu sou vice-presidente. 2001, dê adeus à ditadura, contra a doença do sistema. RAP, a cura, foca, chata, fumaça, não lhe traz informação. Se liga aí, sangue. É só plim plim, dá dois, tirinho, tirinho. Bang bang, pau pau. É só plim plim, dá dois, tirinho, tirinho. A bang bang pau pau. Dá espaço, pro bem passar dá espaço. Tá fácil, prático, chapar o coco, meter o aço na cadeia. O que não falta é espaço, moleque de fralda, metido a bandidaço. Falando sério, eu não me ligo em nada de desenvolvimento com as drogas. Só traz prejuízo mental, espiritual, familiar. Fora o balangandã, pra lá e pra cá. Problemática com sócios, não girou negócio. Os caras da correria hoje estão ficando doidos. Ser ou não ser, eis a questão. Personagem de Shakespeare me deu inspiração. Quem eu fui, quem eu sou, quem será? Em meias circunstâncias vou tentar me resgatar. Já pra lá, são poucos caras que tem autoestima. 2001, dê adeus à ditadura, contra a doença do sistema. RAP, a cura, foca, chata, fumaça, não lhe traz informação. É só plim plim, dá dois, tirinho, tirinho. Ha, a bang bang, pau pau. É só plim plim, dá dois, tirinho, tirinho. A bang bang, pau pau. 2001, dê adeus à ditadura, contra a doença do sistema. RAP, a cura, foca, chata, fumaça, não lhe traz informação. Se liga aí, 2002, dê adeus à ditadura contra a doença do sistema. RAP, a cura, pó, cachaça, fumaça, não lhe traz informação. Se liga aí, sangue.